077, ciente da informação Quebec 360 Galeão. Salvador para o Galeão, está autorizado nível 360. Aerovia Ampazulu 10, a saída é a Dael Leda, após Leda voa Bridge, decolando da 10 com curva direita. Controle 1208-5453 do transponder, o gol 1077. Vai chamar, está na posição número 5. Piso no 45, centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 25, ONU, bora. Papá, papá, Zulu, com novembro, nivelou 065, está 5 milhas do Palizar Terminal. Zulu, Alfa, novembro, mantém o 062. Zulu, com novembro. isso vai ser difícil. Mike Eco Juliette, livre do tráfego, 3 horas, desça até 1.500 pés, reporte rotatória ou abstão no campo. Informa, Mike, informa, está autorizado ao final do IADS. Positivo. Sente o fato. Sente o Azul 4198. Escuta, senhor, 4198. Centro Recife, restringe seu nível de voo a 340. 340, 418. Estamos usando o localizador, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, chama a torre 198, decimal 9, cupom ponto. 18.900, boa tarde. Pode abrir o 4198. Não, mas tem um perfil, 4198, aguarde a coordenação. Confirmo? Guardião 06 para Salvador, confirme. Não, para o CAB. Proa direta do CAB, reporte avistando o local de pouso. Guardião 06. 06. Índia vai chamar 295, gol 399, bom trabalho. Salvador, boa tarde, está 3560. 3560, boa tarde, senhor de identificação, de sua amiga 050, vigilância, chegada maré. 050, chegada maré. Cidade voar Itap, o Duna, está 3560. Negativo, mantenha o perfil. Bravo, Kilo Isso, que é o nome 510, na proa da, do Través de Paripe, reporte ingressando Interlagos. Zulu Alfa November. Zulu Alfa November, na escuta. Mantenha o 06125, chama o centro Recife, 126.0, alternativa 128.8, caso negativo, mais afastado, 127.2. Chamará 120. 01288, caso negativo, 1272. A bordo, 3 horas, 25 da terra, Guarulhos. ILS localizer approach, runway 10 will report localizer. Controle de Salvador, gol no 9 decolando. 399, boa tarde, contato radar só 360, saída dela. Atenção 360, Nathael, gol 399. Ok. Primeira Alfa, mantém as condições visuais, sono 1500 pés, reporte ingressando a Interlagos. Salvador, o trip 5241 com 56 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna Serra Bravo, Bravo Hotel. Índia Alfa, 1895, trip 5241. Condor 076, turning final, ILS 10. Condor 076, complete approach, call tower 118, decimal 95, good day, sir. Tower 11895, good day, Condor 076. Controle Salvador, boa tarde, o Golf Mike Alpha decolou no momento, está acionado 0260. Confirma a nave, chamou? Golf Mike Alpha, senhor, decolou, acionado 0260, Ilhéus. Golf Mike Alpha, contato radar Sula 080, saída Coral, vem na proa de Coral. Saída Coral, na proa de Coral, Golf Mike Alpha. Afirmativo, 12 horas, 3 milhas e meia. Gente, o senhor prefere descer para manter referência de visagem com solo? Gente, reporte através de Maripa, ingressando Interlagos, fim de novembro. Controle Salvador, muito boa tarde, 5729 da Webjet, 360 nível, Israel Leda Brive. 2231, na remota 14, puxa pra lá. 2231. Muito boa tarde, objeto 5729. Objeto 5729, contato radar, sobe nível 360, saída da Elba. 360, possibilidade de voar lenta, senhor, no bridge? Negativo, mantenha o perfil da saída, web 5729. Faremos. Voo, Condor 399, centro Recife, solicita que voe na proa de bridge. Voa na proa de bridge, Gol no 399, solicito 380 como final. Aguarde. Thank you. no 399, chama Recife 125 décima 1 no bom voo. 35 1 com 399. Feedback, acionamento, gol no 077. Salvador, Condor 076, good afternoon, turning to Oxford. Good afternoon, Condor 076, taxi to Alpha, resources for your left. We Alpha will report to this Condor 076. 95, Bobo. 995, pegar até daqui a pouco. Gente, copiado, informa mesmo para voar na proa da rotatória e reportar que está no campo. Agora eu recebi 5/5, bravo que eu. Prossiga. Zona estacionado está com 41 a bordo, confirmando 40 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Brasília, ponto Protax. Através do portal 612, é o passageiro 2231. Objeto 5729, centro Recife, 125, décima 1, não? 25, ano, obrigado. Controle, boa tarde, trip 5241. Trip 5241, contato radar, tudo bom, nível 200, saída Arbor. 200, Arbor, 5241. De November Alpha, proa da rotatória. Controle Salvador, muito boa tarde. É o gol 1395, cliente da informação, Romeu. Zero na chegada da maré, gol 1395. Ou no 8, décima 95, ciente.

Ok, recebo sua transmissão, clareza 3, intensidade 3, é o November Yankee Mike, eu no 1500 pés, vou na proa do Través de Paripe. Vou na proa de Paripe, November Yankee Mike. Controle Salvador, Cruzeiro 5962. Cruzeiro 5962, contato radar na decolagem, suba ao nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 5962. Ok, mantenha a posição 3560. Guardião 07, boa tarde, prossiga. Guardião 07, mantenha as condições visuais. 1000 pés, foi na proa do farol de Itapuã. Reporte para a descida.